1:02. Cultura informa. O presidente Lula criticou hoje a posição da Igreja Católica de excomungar os médicos que fizeram aborto em uma menina de 9 anos, vítima de estupro em Pernambuco. Como cristão e como católico, lamento profundamente que um bispo da Igreja Católica tenha um comportamento conservador como este, disse o presidente. Lula disse que a medicina está mais correta do que a Igreja e fez o que tinha de ser feito: salvar a menina. Segundo o presidente, a violação sexual da menina de 9 anos pelo padrasto é um exemplo do processo de degradação da estrutura da sociedade. O comentário foi feito durante seu discurso no lançamento do programa Território de Paz, em um bairro de Vitória, no Espírito Santo. O setor automotivo se recuperou da forte queda em dezembro e impulsionou a primeira alta na produção industrial brasileira desde setembro de 2008. A alta de 40,8% na produção de veículos foi o principal fator para a subida de 2,3% no indicador de janeiro. Esta é a primeira alta da produção industrial após um quarto trimestre completamente negativo. Na comparação com janeiro de 2008, a produção caiu 17,2%. O mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,10%. O dólar comercial é negociado a R$ 2,37 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 2,50. O turismo, a R$ 2,49. O euro está cotado a R$ 3,00. E as cadernetas de poupança rendem 0,53%. O tempo em São Paulo. Bom, com algumas nuvens e temperatura de 32 graus aqui na Água Branca. A Cultura FM volta a informar às 14h. As principais notícias do país e do mundo, às 19h, no Atenção Brasil. Cultura informou. A seguir, Delicatessen. Pianíssimo, um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. O repertório para piano diariamente às 14h com reapresentação à 13h. Pianíssimo na Cultura FM. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br, mais uma iniciativa da Fundação Padre Anchieta com o apoio da imprensa oficial, acreditando, investindo e levando cultura a milhares de ouvintes. Imprensa Oficial. Governo de São Paulo. Trabalhando por você. O Romantismo na França. 2009, o ano da França no Brasil. Todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na Cultura FM. Uma hora e 6 minutos. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. Iniciaremos o programa de hoje com a Ciranda número 1 de Sérgio Barbosa, que traz os seguintes temas: Maracatu sobre Samba Lelê, Prenda Minha, Carneirinho Carneirão, Passa Passa Gavião, Boi da Cara Preta e Cai Cai Balão. A interpretação e o arranjo são de Turíbio Santos. Abrimos o programa com Ciranda número 1, de Sérgio Barbosa, interpretação e arranjo de Turíbio Santos. Ouviremos agora, de Schumann, Allegro Afetuoso, primeiro movimento do concerto para piano e orquestra em Lá menor, opus 54. Interpretação de Andreas Steyer ao pianoforte e orquestra da Champs-Élysées, sob a direção de Philippe Herreweg. Thank you. De Schumann, acabamos de ouvir Allegro Afetuoso, primeiro movimento do Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor, Opus 54. Interpretação de Andreas Steyer, ao piano forte, e Orquestra da Champs-Élysées, sob a direção de Philippe Herreweg. Seguimos com o Concerto para Violino e Orquestra de Cordas em Sol Maior, de Haydn, composição dedicada a Luigi Tomasini, que foi seu aluno e com quem também trabalhou na Orquestra da Corte de Esterházy. São três movimentos: Allegro Moderato, Adagio e Allegro. Thank you. Com o argentino Alberto Lisi ao violino e a sua camerata Lisi Gstaad, ouvimos o Concerto para Violino e Orquestra de Cordas em Sol Maior, de Haydn. E a seguir, uma composição de Franz Schmidt encerra a audição de hoje. Na interpretação da Orquestra Sinfônica de Detroit, sob a regência de Nemi Järvi, vamos ouvir o primeiro movimento da Sinfonia número 1 em Mi Maior, Lento. Thank you. da interpretação da Orquestra Sinfônica de Detroit. Sob a regência de Nemi Arvi, ouvimos o primeiro movimento da Sinfonia número 1 em Mi Maior, de Franz Schmidt, encerrando o Delicatessen de hoje, que contou com a produção de Fernanda Schidomi, estágio em produção de Roberta Martinelli, gravação e montagem de Jonas Bissev. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Produção Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.